Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado pelo respeito. Essa cidade maravilhosa que a gente tem um carinho muito grande. E com muita satisfação que a gente agradece a pessoa do Antônio Elias, ex-prefeito dessa cidade, por ter dado a primeira oportunidade de tocar aqui. E hoje retornamos depois de 3 anos e agradecemos a você, Antônio Carlos, Popular JC, os nossos Vingadores, Ocel Festa, o Alô Tadeu Mixer, bora cabeção! Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? A rave vai começar, vai começar. Deixa tudo no clarão aí. Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Olha, o Paysandu deu uma lapada no rimo hoje, hein? Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. E a torcida do Leão que vai tirar forra aí, galera! Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Tomix chegou rodando pressão, então senti um travisão. Tomix chegou rodando pressão, então senti um travisão. Vem a pólvora! Vem, pólvora! Mais pólvora! Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave. E aí, não bate o modelo! Tomix chegou botando pressão, então senti o gravizão. Tomix chegou botando pressão, então senti o gravizão. Foca tanca, foca tanca, foca tanca, foca tanca, foca tancada, ronca chilada. Foca tancada, ronca chilada, vou reticada, roiate. Cachilada, boa criticada, hoyate. Nague tancada, tanca chilada, raquisitada, hoyate. Uia wakana, ne hippie uia, na cacedinha. É o bloco sensação e de modelo! Foca tancada, um cachilada, boa criticada. Vem, meus vingadores! Pode vir, pode vir! Eu vou te dar o papo, família não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Meu Deus do céu, será que tem tudo isso aqui? Eu acho que não tinha não. Bota a mão pra cima quem tem amiga piranha aí pra mim, produção, vai. Bota a mão pra cima todo mundo que tiver amiga piranha aí. Bota a mão pra cima, na moral, na moral. Olha, tem mais uma música aqui que eu vou soltar pra vocês agora, que é exclusiva também. Vai lá, lança! Segundamente, olha pra cara dele e canta. E aê, boca de... E quem sabe vai cantar essa aqui pra mim, ó! Eu só quero é ser feliz. Se poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Agora quem é que tá bebendo desde sexta-feira aí, bota a mão pra cima. Quem tá bebendo desde sexta-feira e tá muito doido hoje aqui, bota a mãozinha pra cima e diz assim, ó. Ah, eu tô maluco. Ah, eu tô maluco. Ah, eu tô maluco. Ah, eu tô maluco. Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Quem tiver solteiro nessa porra, levanta a mão também, vai. Pro baile da gaiola. Bebê, te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu vídeo, toca piroca. Pra cantar, pra cantar, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu quero um macho. Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Pode vir. Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão... Quem é que tá mamado? Quem é que tá chapado? Canta pra mim agora, vai, gente. Hoje. Vem daquele jeitinho que o Tumix, ele gosta. Vamos pra ganhar. Ai, tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela. Eu falei assim. Vem com o DJ Tumix. Senta, senta, senta, senta. Quero ouvir você. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta. Joga as duas mãozinhas pra cima. Eu quero as duas, não falei uma. As duas, as duas, as duas, as duas. Joga pro lado e pro outro todo mundo. Hey! Só quem tá solteiro nesse carnaval aí, gente. Xingando, cheiro saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. Quem sabe canta! O nome dela... Toma! Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me... Obrigado, minha grande amiga! Chiquinha! Pra falar a verdade, são mais de 10 anos de amizade. E a gente fortalecendo. Que maravilha tá tocando hoje aqui de Boteua. E muito bacana. Obrigado, daqui a pouquinho. E aquele açaí. E aí, bebê, que delícia demais. Quem vai pra piscina hoje, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Atualizando playlist musical. Atualizando playlist musical. Playlist musical. Do Super Pop. E fazendo você pirar de emoção. Tom Mix. Tom A parada Mix. É essa aqui, Tom Mix. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço. Sua não é minha, foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. O Tumix comeu tua tcheca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Oi, o China. Quem tiver solteiro nesse carnaval, bota a mãozinha pra cima. E agora começa a bater na palma da mão, geral, geral. Na humildade, na humildade. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate, bate, bate, bate. No swing do malandro, smoke. Vai começar a sacanagem. Vem, toma. Toda assanhada pra jogar tcheca na vara. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. O Tomix tá na área. Quem tá na área? DJ Tomir. Me chamou pra uma festa muito louca que vai ter mega. Muito obrigado! E Alegre, Jumiga Chiquinha. Amizade há mais de 10 anos, Chiquinha. Tamo junto sempre, bebê. Minha mulher me deixou, vou parar lá na gaiola. Muito obrigado, nosso secretário de Cultura e futuro vereador Jorge Júnior Borges. Já confirmando com a empresa Pop. Super Pop Festa Aberta na cidade. Alô, meu vereador Júnior Borges. Já posso dizer assim, é o meu vereador Júnior Borges, meu irmão. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola, gosta de pequenos pulos. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola. Quem é que gosta de fazer a mão no escurinho aí? Bota a mão pra cima que eu quero ver, geral. Todo mundo botando a mãozinha pra cima. Geral botando a mãozinha pra cima. Quem é que tá feliz da vida também? Pode botar as duas mãozinhas lá pra cima. Todo mundo, todo mundo. Agora tá. O Mix libera aquela capela que a galera gosta, Murilo. Aquela, garoto. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. E aí? Lá vai meu orgulho, uma parada, perdendo a vergonha. E aí? A cômoda enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô. Eu quero ouvir vocês bem alto agora. Quem sabe que canta. Não. Morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. E aí, bebê? Senão eu morro de bebê. Pede me ajuda. Fala que ainda sou seu amor. Automix, me ajuda, por favor. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Eu gostaria que todo mundo fizesse o coração lá em cima. Quem tá apaixonado aí? Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Dale, chorar, chorar não vou. Vida nem morrer, morrer de amor. Chorar não, né? Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Nem morrer de amor. Vem assim, vem na manhã, vem na capela, vem comigo, vem. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperto. Com a parada mortadela! Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática e português, geografia e inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive prova. Canta pra mim, vai! Oh, oh, prova de amor. Toma-te danado. Oh, oh, prova de amor. Mas eu já vou por aqui, ó. Olha o DJ. Tá que cheirinho bom, hein, pai? Cheiro de perfume bom. Só as mulheres solteiras do meu bloco. Só as mulheres solteiras do meu bloco. Bota a mão pra cima aí. Vem. O Leilson, a primeira dama Cileia. Também tá aqui no Pop Live. Toda a galera de Peixe Bom em Peso, Douglas, Fernanda, Lucas, Hugo Lotti. Fala o Cadu da Bicada! Tico só. Meu vai do Zayão, bota pra lascar. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa, mas já tá beleza e eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Tu é o que, pai? Fala pra mim. Eu sou filho do mar, senhor da rocha. O meu pai é bateira, minhas mãos é grossas. Eu não sou doutor. Junto da Lagoa, eu tenho dinheiro. Alô, João, alô, João. Alô, sim, vai. Ela chorou no meu pique, se magueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. O meu promotor número 1, cabeção lá do Passat Moral. Você. Alô, cabeção, fala comigo, danado. Fala, fala, fala, somente. Obrigado, Jonathan Becker, promotor da equipe Fim do Silêncio, do Sandro Teixeira. Também tá aí comigo. Um grande abraço pra vocês. Obrigado, gente! Que delícia! Agora! Hoje é sexta-feira. Não, hoje é domingo. Semana! Ai, meu Deus! Final de semana de Tassinho! Ai, bora, Oeste! Bora, meu chão de avião, nota 10. Super Pop! Beijadez, vamos só. E aí, pai? O teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Pra dançar gostoso! Se o que gostar, te espero. Quando te encontrar, só fé. Faz a vida inteira pra te amar. Vem! Mas onde a vida me levar, eu vou. Eu quero sempre ter você, amor. Latinha pra cima, assim vai. Com a latinha pra cima, latinha pra cima. Latinha pra cima, latinha pra cima, latinha pra cima. Quem vai ficar chapado comigo aí? Nosso chamego é bom demais, a cara bagulho demais. Você é especial, foi amor, virou carnaval. Você é nota 10, na Caleb. Se quer me ter, tu vai me ter, eu também sou como você. Nossa mão pede bis, nossa morre sem raiz. Porque o paiaca quer ser feliz. Chama, chama, chama. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Agnello Elias, o Maricotinha Chique, Baldeário Ângelo Gomes, Bet 69, São José Construções, Cartório Rolim, Casa Nova, Boteca do Alho, Central das Tocas, Areal, Tucurro, Denis Oliveira, Empréstimos, o Deus e Massalu, DSB Contabilidade, Elvis Farias, Futebol da Sorte, Chique Modas, Cátia Melo, La Cantina, Lanche Três Irmãos, Léo Santos, Lindas Decorações, Arena Showball, Lojão Verde, João Móveis, bora por aqui comigo, Mercadinho, Ladislau, Mota Moto Peças, Pop Loteria, Prometais, Luiz Roseira. Deixa eu falar também aqui, Fim do Silêncio, do meu amigo Sandro, papai. Deixa eu falar mais, Purificadora, Santa Rita, Sucataria Três Corações, Ivanildo Maia, Partião da Goma, o Tei dos Pássaros também, papai. Bom, galera, são patrocinadores, são parceiros desse evento, desse bloco, que é um grande sucesso. E 2019, mais sucesso ainda! Mais pólvora! Tumba! Arrepentou Mix, vai começar! Arrepentou Mix, vai explodir! Arrepentou Mix, vai começar! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! É o quê? Estouro! Vai explodir! Vai! Vai explodir! Vai! Vai explodir! Um, dois, três, vai! Explode, Dacu! Joga a mãozinha lá pra cima, todo mundo! Joga a mãozinha! Bate na palma da mão! Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Como é que tá a rave do Tomix aí, Tati? deixa, deixa, deixa, deixa assim. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Quem quer endoidar geral, joga a mãozinha, bate na palma, joga a mãozinha. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Hoje eu tô solteira, vou curtir no pop live com Tom Mix no comando, botando na pressão. Pode ir! Tô danadinha, tu te amarrou na loirinha. Esse é o ninho do águia, arrastando a multidão. Vem pro pop que tá muito bom. Tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma na batida, DJ! Da terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De bloco nasce, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Jeguinho da Pajero! Te vejo no Johnny que show! Do jeito que você gosta. Um abraço, Jeguinho, pra você. Tamo junto, parceiro! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caraca, caraca, caraca. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Peraí, quem é que vai chegar? 5 horas da manhã aí. Joga a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Falou, Batata, chega aqui comigo, garoto. Olha, eu tô sabendo que aqui tem muita mulher solteira. É verdade. Cadê o grito das mulheres solteiras aí no meio? 1, 2, 3, vai do mix! Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu você, ela quer o seu você, a jogada na. O garçom funciona aqui, babado! Então vou ter que levar, pra deixar um assalto pelo, pra deixar um. Guarda os Vingadores, já 1º de março! Wesley Top, Lohan! E muito mais, sacudindo tudo! O Rigley P também vai estar aqui! É o seu projeto de cachotar nessa tropa. É o seu projeto de cachotar nessa tropa. É o seu projeto de cachotar nessa tropa. Apaga a sede! Apaga a sede, essa parada aí! Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Deixa no clarão, por favor! Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Clarão, clarão, clarão, clarão, clarão, clarão, clarão. Tá lá, lá, lá, lá, lá, lá. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido. Sabendo que você já estava ali pra me usar. A parada é doida geral! Vem, vem! Tava com ela pensando em você. E aqui na rave tô pensando nela. DJ Tom Mix já vai detonar. Falou, Batata, chega aqui, Batata no Blaster! Festa é, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando. Gente! DJ Tom Mix vai botar pressão. Vem. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. DJ Tom Mix vai botar pressão. Toma, vai! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com. Quem foi que já fez a mão no carro aí? Bota a mãozinha pra cima também! Vamos lá na rave que você vai ver na rave do Tom Mix. Hoje vai ter ousadia. Aqui na revista. Alô, Blast, gente aqui, pai. Vai ter ousadia. Vai, Gabrielzinho. Senta, prepara. Senta, senta, senta pra valer a pena. Senta aqui na revista do Tom Mix. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta aqui na rave do Tom. Quem é que tá feliz na rave do Tom? Se dá um grito! Seguinte, agora eu vou tocar bem casal pra galera curtir, já é? Vou curtir, vou curtir, vou curtir, vou curtir. Vamos lá, família! Assim, Tom. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Bora logo, papai! Sou novo pra viver com você, uma história de amor. Super Pop! Precisa do quê, vagabundo? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar, não vou. Família Lobo Alimentos. O Valdeir. O Elisson Bruno, Wesley Felipe. Eliton. Nem morrer de amor. Magia de fogo. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo seu sentido. Toda a galera da Pop Loteria, paixão, minha... tá fechado comigo, obrigado. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. O alô, minha amiga Chiquinha! Amor. Eu vou invadir a resenha agora. Oh, oh, eita, velho. Prova de amor. Todo mundo vai. Manda 007. Eu vou com a Pop Loteria, viu? Sou novo pra viver com você. Bora, Mortadela! Isso daí é parceiro, amigo nosso, viu? É irmão de verdade! Pra ficar com você e sentir seu calor. Pop em Loteria! Preciso esperar. Cheio da grana! Tenho medo da dor. Chorar, chorar, não vou. Nem morrer de amor. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. China pra alguém. Mas até quando? Mas ficar. Cadu das bicadas. Não vai adiantar nada. Nem ficar sentado e esperando. É muito bom. Tamo junto, parceiro! Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? DJ Tadeu Mixer! Não tô bem, grande abraço pra você! Cabiu nessa DJ Danilo, do Super Palio também tá aí comigo, obrigado Danilo! Já já o Águia vai sobrevoar de Motela! Ei, o Pop! Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Meu amigo Sávio, o Nadson Kelvin também tá aqui comigo. Valeu, galera, tamo juntos. Você chegar. Nós olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Super e saímos a brindar na madrugada. Pra dançar gostoso, vai papai. O vinho foi o culto. Irãzinho da 300, tá aí na área. Obrigado, Irãzinho. E depois de longo beijo, nós amamos e casamos de manhã. A história da Tati é muito amor, né, amiga? É amor pelo Super Pop. E difícil levar algum pra casa. A nossa futura vereadora Leti São Francisco, com fé em Deus, viu? E o apoio dos amigos. Tamo fechado, Tati! O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de longo tempo de engano, tudo deu em nada. E aí, pai? E hoje meu corpo te reclama, meu fumo, meu tempo em nossa cama, lembrando os momentos de desejos, noites de amor. E eu... vontade logo de tomar mais uma. Não tem graça, só o resto de sol. Pega o teu balde, pega o teu gel. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Deixa eu mexer com os apaixonados! Super! O que vou fazer se depois o sonho se transformar? Falou, Saibo! Pega a fuga, guri, lute, doideira! Galera da Vila Curva, Vila da Curva! Tá aqui comigo, curtindo o som que eles gostam! Pop Live! Live! Família Os Manolos, fechado aí com Os Manolos, tamo junto sempre. A tentação, o arrasta povo do Pará. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Alô, minha amiga Chiquinha, mergulhar de cara. Chega aqui com o teu brother, vem, vem, vem, vem. Me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Tu tem o quê? E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar. Escuridão total. Problemas sem solução, tudo é loucura. Paixão, são coisas do coração. O Gabriel veio do passante hoje, vem, Gabriel. E eu não tenho medo de amar. Bom! Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. E é pra curtir! Eu te quero. Fala, xerife! Você está cansada de saber. Prepara tudo, papai, que hoje vai ser diferente! Que eu te amo. E o amor pelo Super Pop, pai! É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de. Escuridão botar! Sempre a me olhar. Tu queres o que, pai? Eu quero falar com ela. Eu libera o som, produção! O meu amor. Bora, tu, que o águia vai sobrevoar, maninho! O meu carro. O águia vai voar e te manter. Obrigado pelo carinho de todo mundo. O águia vai sobrevoar bonito hoje. Nesse domingo especial aqui de Modela! Super. Ele vai voar! Vamos lá, família! Ele vai voar! Eu senti que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. E você conquistou meu coração. E eu me entrego todinho a você. Super pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Pode jogar a mãozinha pra cima, tu vem aí, vai! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Faz o S e vem pra cá. Esse Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. É de tá perdido. Porque nós vamos ensinar. É assim, vai, vai. Joga a mãozinha direita. Tá perdido. Depois a mãozinha esquerda. Ele o Vesgo, chegou agora. E cruza os dedinhos pro céu. Vem. E faz o S sobre a cabeça. Joga a mãozinha direita. Depois a mãozinha esquerda. Ele já chegou. Cruza os dedinhos pro céu. Ô, Batata, se... prepara, pai. Chegou o homem. Ele está de volta, o fenômeno do Pará. DJ Nini, pancadão. Explodiu tudo! Agora eu quero ver! Agora eu quero ver! Banda MP7. Fogo, mortadela pro homem, fogo! Família Lobo Alimentos, Valdeir, Bruno, Wilson, Carito, Felipe de Sim. Grande abraço pra todo mundo. Valeu pelo carinho. Eu fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi? Galera, já chegando na reta final do evento. E vamos agradecendo cada uma das pessoas que vieram pra curtir o Blocos Vingadores. Obrigado de coração, galera. Valeu mesmo. O meio-dia e o Vesgo já estão na área. Segunda-feira, Pop do Caribe Show. Para o Caribe. Te amar me faz tão bem. Já tocando as últimas hoje aqui em Nova Timóteo, a galera. Valeu pelo carinho. Te amar me faz tão bem. Alô, Chiquinha. O Arrasta Fogo do Pará. Sou gostoso, poderoso. E a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós dois. Pode tocar nas últimas assinas marcantes, vai. Quero morrer de ciúme. Xerife. Me sentir apaixonado. Rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. Vamos lá, família! Só pra dizer. Pra dizer que eu te amo. Meu grande amor. E os momentos vão passando como a cinza de um cigarro. Meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um rei. Confirmado! Quarta-feira, dia 27 de março, a resenha de aniversário da patroa Tati e do Cleberson Pop, Cleberson Ribeiro, lá no Tropical Bar, lá em São Francisco do Pará, vários DJs, das aparelhagens, eu vou estar lá também, bora meu dia! Sassá Moral, Josimar, Glaucínio, Nando, Alexandre, aí tem uma galera do Nandinho, vai dar bom! Sentimento que tenho por você. Super Pop! Sou dona dos meus sonhos. carinho. Obrigado pela paciência. Obrigado pela humildade. As pessoas que vieram pra curtir com a gente o show do Águia de Fogo Super Pop. Águia de Fogo Pop Song. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Vamos lá, família! Eu já fiz de tudo pra te esquecer. É uma loucura total nas marcantes. Chama como, fala pra mim. Chama como, eu te amo até que eu não queria. Malucado da bicada. Mas o que vou fazer se não tem solução? Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Eu sempre vou te amar. Chiquinha, chega aqui, Chiquinha. Meu amor, Edmilson, o rei das branquinhas. Aí comigo, aí comigo. Com esse som vou mostrar. Vou tocar mais três aqui, galera, e vamos encerrar bonito. Castanhão, paga uma pra mim aí, duvido, vai. Só se for agora, bem gelada. Te falando que o cara tá rico, mano. E detalhe, sem furtar ninguém. Descendo. Sem agora que você é príncipe nele. Trio das aparelhagens. Galera, essa aqui é a nossa última. Te vai deixando um abraço bem carinhoso em toda a galera de Nova Timoteu, a galera também que vieram lá de Peixe Boi, Capanema. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Santa Maria do Pará e Igarapé-Açu. Valeu pelo carinho. Essa é a última. Bem romântica, tu. Obrigado, gente. Obrigado, família Pop. Pop se despedindo bonito. Queria tocar assim desde o goleiro. Foi lindo demais o nosso amor. Obrigado, Cadu. Cadu das bicadas. O homem que comanda as mulheres e fez mão. Em meu coração que é ele, é? É? De você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Música pra você beijar na boca, pra sair bonito daqui. Harrison Pemos, é sucesso.